king ki ayawa musibina de nyera yaga te wono go tieno ale ojo makonya onge yomoko bene benjo yaga itiyo matek to karo wana ngomi loso nadoko joma penjo yaga ni wono go tieno kima kinya ki ayawa Minha opinião agora. Que o olho do dinheiro. E me aqui no poder. arranque da primeira das duas horas da emissão 50 de Orelha Extra. Sejam bem-vindos e não poderíamos ter começado de melhor forma, dizemos nós, com o projeto que junta Ian Higgleson e Alex Minoff, dois norte-americanos que já militaram em bandas como os Six Fingers Satellite ou os Weird War. O velho, não tão velho assim, projeto daquele senhor que estava à frente tão bem dos Makeup, Ian Svenonius, com os dois kenianos Onyango Uadamasi e Onyango Jaguasi. Conheceram-se em Nairobi e este é já o terceiro disco para os Extra Golden, chama-se Thank You Very Quickly, sai tão bem como os anteriores na Thrill Jockey, e voltamos a ele com este tema Gimakini Akia. É o arranque, como dissemos, das duas horas de Orelha Extra, que vão para o ar através das frequências moduladas estéreo, bom velho éter na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. O podcast, bem como a playlist destas emissões, está em www.orelhaextra.com. Fiquem por aí, temos mais boa música, esperamos nós. Yeah. segundo álbum para os The Dodos, chama-se Time to Die. Infelizmente não tão bom como o álbum estreia Visitor, mas contendo ainda alguns bons temas, como este que acabamos de escutar, de nome Fables, de Dodos. E continuamos ainda a insistir por aqui em You Are the Magic People, para os Magic People. Desta vez o tema escolhido, The Pigeon and the Hags. Thank you. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Escrito aqui no disco como se chamando Raincoat Trace, o tema e pertencente ao projeto Jacko Grow, mas isto são anagramas criados por Tandy Love e Matt Smooth, precisamente na compilação Anagram Jam. Tandy Love e Matt Smooth são nada mais nada menos que Andy Votel e Dom Thomas, os homens à frente das editoras B-Music e Finders Keepers. Desta vez resolvemos destacar precisamente este Jack O'Grow. Primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita a conduzir as operações, e de regresso os Black Art Procession, como já por aqui tínhamos dito. mais um álbum que nos dá a conhecer o número da discografia da banda. Chama-se precisamente Six. Desta vez o tema a rodar, Forget My Heart. Every inch. As últimas paixões, o regresso dos norte-americanos Taliban com este disco na ESP Disc, Boogie in the Breeze Blocks. Eles que já têm uma discografia razoável entre autoedições e muitos discos em variadíssimas editoras. Os Taliban, Kevin Shee na bateria e também Matt Motel nos sintetizadores e neste Boogie in the Breeze Blocks com muitos e diferentes convidados da cena nova-iorquina, porque isso é um tema curiosamente intitulado, deve ser tributo a Jim O'Rourke, chama-se precisamente assim. Jim O'Rourke, os Taliban na orelha extra. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha extra, spreading the gospel around here. De volta também o grande David Sylvian, desta vez e de novo com a colaboração de Christian Fenech e também de outros grandes músicos da cena mais experimental, como Kate Rowe, John Tilbury e Evan Parker, bem como Otomo Yoshihide, entre outros. Novo álbum, Manaphon, David Sylvian. Half-life, she moves in a half-life, imperfect, from a place on the stairs, or sat in the back seat. Sometimes you're only a passenger in the time of your life, and the snow on the mattress, blown in from the doorway, it would take pack mules and provisions to get out alive. There were concerts and car crashes, there were kids she had attended, and repeat indiscretions for which she'd once made amends. And there's ice on the windshield, and the wipers are wasted, and the metal is flying between her and her friends. She'd abandon them there in the hills of Appalachia. She threw off the sandbags to lighten the load. As soon as the sun rose, the keys were in the ignition, following the tire tracks of the truck sanding the road. There had to be drugs running through the girl's body. There had to be drugs, and they too had a name. And the adrenaline rush had left her exhausted. When under the blue sky, nothing need be explained. Then there is no makeup, just inexhaustible indifference. And there's comfort in that, so you feel unafraid. Silent, but for short bursts of static. And she sleeps in a house that once too had a name. Novo álbum para David Sylvian, com colaboração de muitos e bons velhos amigos, como Christian Fenech, Otomo Yoshihide, John Tilbury, Kate Rowe ou Evan Parker, entre muitos mais. Por aqui soou em estreia Snow White in Appalachia, e tema incluído precisamente neste novo de título Manophone. Orelha Extra, emissão 50, primeira das duas horas, no ar através da RUC 107.9, Rua 102.7 e Rádio Castrense no Baixo Alentejo em 93. Podem ouvir também via o streaming de cada uma destas rádios em RUC.pt, Rua.pt e radiocastrense.net. O podcast surge depois, mais tarde, bem mais tarde, em orelhaextra.com. Vamos mudar agora de registro sonoro para música muito mais dançável. É o projeto britânico Rival Consoles, o álbum EO. São Francisco, chama-se The Fresh and Onlys e o seu último longa duração, de nome Grey Eyed Girls, ouvimos temas já nosso conhecido Invisible Forces. Anteriormente também rodou por aqui os Rival Consoles de Hi-Yo, o tema foi Milo. São os sons finais da primeira das duas partes de Orelha Extra, com Fernando Cabrita na Ruque Rua e Castrense. Para o fim, o último trabalho para os de Clientele, e dizem mesmo que é o último, chama-se Bonfires on the Heat. Vamos ouvir Sketch e I Know I Will See Your Face, e talvez ainda a rodar depois os Hoods and Hellmouth de The Holy Open Secrets. Thank you. let's go out and find a place that no one knows. When the illness comes and goes, when the loveliest season seems strange, I'm

excelente disco este que não temos dado a devida atenção por aqui. É Phil Elverum com o seu último projeto Mount Erie, depois dessa inesquecível aventura que foram os The Microphones. O álbum para este 2009 dos Mount Erie tem o título Wind's Poem e rodaram dois temas, My Heart Is Not at Peace e The Hidden Stone. É o arranque da segunda e última parte da Orelha Extra através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Começamos na RUC ao meio-dia, depois às 19 horas vai para o ar através da rua e mais tarde às 21 na Castrense. E vamos prosseguir com o regresso nosso ao novo trabalho para João Coração, Muda que Muda. E é precisamente o tema título. Muita gente sente medo de mudar, temendo que a aparência perca o seu lugar. E ao tentarmos ser parecidos com o que há em nós, é breve o silêncio até que se erga uma voz do professor ou do senhor doutor. Nunca se chega a entender a totalidade, e o prazer de não saber vem só com a alteridade. Quem diz tudo saber não merece o benefício, nem mesmo o homem que se ocupa do só ofício. A consonância veste a ignorância. Próxima paragem, ai Jesus, que lá vou eu. Nunca mais me vão ver aqui. Se me perguntarem, diz que já morri. A pior raça é de quem vive atrás da coerência. Vê na verdade matemática. Céu ciência, ser tão pouco agora como já se era antes, é fruto da coerência em certos bons estudantes. Se é para mentir, é para mentir. E ter coragem de mudar é saber enfrentar que quando formos para outro lado não vamos voltar. Ter um sorriso pronto para qualquer momento, saber que faltamos ao tal grande acontecimento. Se é para mudar, é para perder. Ai Jesus, que lá vou eu. Nunca mais me vão ver aqui. Se perguntarem, diz que já morri. innocently. Over all the obscene boundaries, still I might have procured it at the Concord Country Jubilee, and the perfect order fell in the street. Disco para Vic Chesnut, gravado em Montreal no Hotel do Tango, onde para o pessoal da Constellation Records, tal como a anterior produção para Guy Picciotto dos Fugazi e com a Silver Mount Zion a ajudá-lo. Chama-se Etiquette e por aqui rodou Concord Country Jubilee. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. We'll be right back. mais dois temas retirados de um disco que já se tornou habitual por aqui, nestas duas horas de orelha extra, chama-se There's No Sky ou Oh My My, e pertence aos norte-americanos Jail. Desta vez foram No Mindless Love e The Biggest Nugget of the Hall. E para continuar, imaginem só quem está de regresso. Isso mesmo, Doug March, com os seus Built to Spill. Hindsight's given me oitavo disco na carreira dos Built to Spill, se contarmos com o disco ao vivo de 2000, este novo chama-se There Is No Enemy, ouvimos Inside, e por que não, vamos experimentar ainda um outro tema, o sétimo, Path, Built to Spill. I'm

é o projeto do japonês Kentaro Togawa, The Retail Sectors. O álbum saído também na sua editora, precisamente, Symbolic Interaction, The Starlight, Silent Night. E o tema aqui ainda roda, Forlorn Dreamland. Orelha Extra, emissão 50ª desta sua segunda fase. Houve uma primeira só na Rádio Universitária do Algarve, agora no ar na RUC, Rua e Castrense, de Retail Sectors, do álbum de Starlight, Silent Night, e também o regresso do excelente músico do Mali, tocador de Negoni. Dizem que é um antepassado do banjo que se toca na country e no bluegrass norte-americano. Vem precisamente acompanhado pela sua banda, que dá pelo nome de Negoni Ba. O novo chama-se I Speak Fula Basiku Koyate. Turin turi turi fanga debi turin turi gajigizo Sikoro masake fanga debi turin turi gajigizo Gajigiso, Sekora Masake Fanga de Vitorin Turi Gajigiso.

São os sons que marcam o final de mais 2 horas de Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Os lights do seu álbum Drag City Rides e o tema inicial do disco Heavy Drops, e para o fim vamos ficar com uma recuperação, o álbum que Ken Griffin, o homem que esteve à frente dos irlandeses Roller Skate Skinny, que deram 2 álbuns muito aclamados, um em 94, Shoulder Voices, e depois o mais conhecido em 1996, Horse Drawn Wishes, fez sobre a designação de Kid Silver, depois da banda ter terminado. O disco saiu em 1998 e chama-se Dead City Sunbeams, tão bom como esses dois dos Roller Skate Skinny. Por aqui vão ficar 2 temas, precisamente o tema título, Dead City Sunbeams, e depois um velho nosso hit single de outras aventuras radiofónicas, Racing Daylight. Kid Silver de Dead City Sunbeams. Ainda sobrar um espaçozinho, por aqui irá soar Saint Vincent do último Hector. Fiquem bem. Não se esqueçam, um podcast em orelhaextra.com. Tchau. Everybody out there, everybody knows surrender takes us one by one. Only some of us are made of what it takes to be alive. When the day breaks down, things could be better. Things could be better. Everybody stay there, keep feeding on the fury. If it makes you strong, only some of us are fading. Be it outlook, be it pain, we just wanna say things could be better. Get behind your smiles, behind your smiles. Look up at those sunbeams. Get behind your smiles, behind your smiles. Look into that sun. Everybody loves you, everybody wants to be you. Live and die every day. Life it walks beside you, dragging bodies from the rain. Will you reach me too? Things could be better. Smiles behind your smiles. Look up at those sunbeams. Get behind your smiles, behind your smiles. Look into that sun. temptation. Rise above your instinct, be a man. Save yourself by giving up the hungry ghosts that cry for your pain, not for your pain. Some say we deserve the loneliness, 'cause we lie down with the golden calf. Taking without hating, the darker side of giving yourself those second chances. Coming alive in you. Coming alive in you. Daylight, daylight, it's true. Things that can kill a man like you. Drowning in cold hearts and days still to do. Racing daylight under the sun. Racing daylight under the sun. Some say count your blessings early. Sometimes I know that I agree. People like you, people like me, gather raindrops 'cause we think they'll save us somewhere special. Coming alive in you. Coming alive in you. Daylight, daylight, it's true. Things that can kill a man like you. In cold hearts and days still to do. Racing daylight under the sun. Racing daylight under the sun. Of our lives, knowing things are halved and halved again, living in the last rooms of our lives, until there is nothing left to answer. Coming alive in you. Coming alive in you. Daylight, daylight, it's true. Things that can kill a man like you. Drowning in cold hearts and days still to do. Racing daylight under the sun. Racing daylight under the sun. Racing daylight under the sun. Racing.